pessoal de Franca, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo, tô aqui na estrada, né? Vida de popstar não é moleza. Aqui em São Paulo eu vim trabalhar no meu disco novo e são várias sessões e reuniões que estou fazendo com produtores, estúdios e contatos em geral. Eu pretendo alcançar meus objetivos, vamos dizer assim, com esse meu disco novo, que vai ser meu 30º disco. Então ele tem que ser bem especial e eu quero trabalhar bastante nele. Estou trabalhando bastante nele em ritmo de pescoção, assim. E não é por isso que eu deixaria de fazer o programa Lixeirinha, que eu tenho meus queridos ouvintes. Então eu trouxe o equipo. Obviamente eu não trouxe equipamento para isso, mas eu posso aproveitar o Wi-Fi aqui do hotel e todas essas regalias e enviar o programa para o Frank, não deixa nenhum ouvinte na mão, né? E não precisar de ficar repetindo o programa antigo também, etc. Bom, a semana passada a gente fez um especial bem legal com a banda Flaming Lips. E para essa semana, como, né, tô nessa correria e não tive tempo de elaborar muita coisa, eu tava pensando em tocar aqui um disco que eu gosto muito. Pra mim, não é nada exagerado dizer que é um dos melhores discos da música brasileira de todos os tempos, assim, top 5, que é um disco, o primeiro disco do Marcelo Birk. Marcelo Birk é um grande músico, atonalista, até é um surfista atonal, vamos dizer assim. Tocava no Graforeste Harmônica, muitos de vocês devem conhecer essa banda. E a gente vai ouvir então o disco inteiro na íntegra, que é, o nome do disco é Marcelo Birk mesmo, self-titled, né? Vale a pena prestar bastante atenção nesse disco, porque é um disco realmente muito inspirado, muito único, assim. E é isso, vamos começar então o primeiro bloco com as primeiras músicas do disco. A gente vai ouvir em sequência mesmo, e daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha e Marcelo Birk. Não saia daí. O meu cigarro eu já comprei, o meu dinheiro eu já gastei, eu já fiz todas as coisas que pode um homem no mundo fazer. Eu só ainda não me apaixonei, hoje eu amei você. O meu cigarro eu já fumei, o meu dinheiro eu já gastei, eu já fiz todas as coisas que pode um homem no mundo fazer. Eu só ainda não me apaixonei, hoje eu amei você. Astronautas vão me deslocando pelo espaço. Já não há razões de alface na constelação dos meus amores. De repente surge um teorema. De uma equação de dois grandes, vou alimentando a ilusão de um plano astral, desfrutando os prazeres do mundo material, desfrutando os prazeres do mundo material. Lixeirinha! Como eu amei você! Lixeirinha! Selvagem. flowers as bullets and a Cheirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.